Tensão com som, cantem, contém, também, tombem, sem som. Tensão com som, cantem, contém, também, tombem, sem som. Contém, também, tensão. Cantem, tombem, com som, sem som, tensão, também, contém, cantem, tensão, sem som. Com som, cantem, contém, também.